Da da da da. The Boshapas. Yeah, yeah, yeah. Talvez no quilômetro seguinte dessa mesma estrada pare. Um pouco de ar, de água, mas não pare. Não pare, não, não pare. Não, não pare. Não pare. Não pare. Coloco meus boots, meus trapos são bigs. Espalhas daqui, transforma em release. Gueto que vive tão forte nas crises. Outra dimensão interfere, te eleva, me leve. Você pode, você deve. Você pode, você deve. Você pode, vai fazer. Pode, vai fazer. Pode, vai fazer. Fazer acontecer. Muda a visão, tô longe daqui, poucos entendem. Eu planto a semente, o mundo é da gente. Vai, vai, vai, corre, vai buscar, vai, corre, vai buscar, vai, corre, vai buscar, vai, corre, vai buscar, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O que você tá fazendo? Me diz e como tá. O rap me diz e aqueles seus amigos me diz. Ainda tô no rap, ainda eu tô no rap, ainda tamo no rap. Uma pica um pilantra, já sabe nem cola. Na vila os malandros, já sabe de qual. Uma pica um pilantra, já sabe nem cola. Na vila os malandros, já sabe de qual. Ele tem que tá ligeiro, ele tem que tá ligeiro, ele tem que tá ligeiro. A grana tá aí, buscar e sorrir. Comprar o que eu quero, o que você sempre quis. É, você sempre quis. A grana tá aí, buscar e sorrir. Comprar o que eu quero, o que você sempre quis. É, você sempre quis. Respeite o andar de cada niggas, humilde na street, assim que se faz. Respeite o andar de cada niggas, humilde na street, assim que se faz. Faz, faz, faz, faz. Double, double. Double, double. Double, double. Double, double.